sujeito que você trata seu semelhante não parece a você. Um fato tão importante que eu tenho a lhe dizer. Não quer me ouvir, faça-me calar. Se puder conseguir, eu não falo. Só por falar, só falo a verdade. Pra quem quiser, vem me escutar. Alta sociedade não é coerente. Tratam os pobres como se fossem diferentes. Discriminado nós seremos para sempre. Enquanto a juventude não se torna consciente de que um dia estivemos bem pior. Mesmo assim lutamos pelo mundo bem melhor. A sua ignorância que te leva a pensar que o mundo é um inferno e que nunca vai mudar. Bem. Não está do jeito que tá. Não vai ficar. O pobre negro discrimina a cor, dizendo que o branco não lhe dão valor. Caindo num abismo de perseguição, aonde o que prevalece é a dura lei do cão. Ignorância no Brasil é um fato tão real. Só pode ser aniquilado, é por nós, código fatal. Escravidão nunca irá se acabar. Bem debaixo dos seus olhos, ela irá continuar. Você é cego, mal que foi se acostumar a ser escravo sem se acorrentar. E o fim do mundo já está bem perto. E ambas as raças um dia irão se enfrentar ao certo. E o sangue vai se espalhar pelo solo que um dia Deus quis abençoar. Nós somos negros, pobres, discriminados. Lutamos pelo futuro para vingar o passado. Passado. Será possível um dia vivermos em paz? Será que a sociedade só anda pra trás? Se o preconceito racial conseguirmos destruir, somente dessa maneira irá o Brasil evoluir. É somente um sonho que você quer realizar. É melhor abrir os olhos e tentar enxergar realidade do que acontece. Se você não pode entender, então fingir que se esquece. Cai na ilusão que o governo lhe oferece. Carnaval, futebol, isso te deixa alegre. Vivemos num país onde o pobre tem cor, dizendo que é preto e de falso valor. Liberdade, abre as portas, segue o destino, como as gaivotas que percorrem o mesmo caminho. Sentido obrigatório de nós faz instrumento da paz. A fé é uma parede de cimento que fere, perfura, mas não desmorona. Nas aflições da vida, Deus não abandona. A diferença, abala, não abaixe, aguarda, pare. Pense sua vez e dar as cartas. Quero um lugar onde tenha respeito, independente se é branco ou preto. Massacre de Rosewood, o estopim, uma mentira que proliferou até os nossos dias. Martin Luther King, Nelson Mandela. Nessa história eu também sou parte dela. Um lugar ao sol, iluminado à luz da lua. Que Deus abençoe a minha vida e a sua. Nós somos negros, pobres, discriminados. Lutamos pelo futuro para vingar o passado. Passado. Nós somos negros, pobres, discriminados. Lutamos pelo futuro para vingar o passado. Passado.